Voltamos àqueles que acreditaram na gente. Voltamos. Vivemos num país cheio de confusão. Tiro por todos os lados, matanças de vários irmãos. Nas ruas, nas casas e até mesmo na escola. É pena que não existe razão pra essa vida. É foda, mano, de todas as áreas sendo fuzilados. Nos recriminem e não tentem entender o nosso lado. Mas aprendemos a viver em nossa zona sim. Embora sentenciados, temos certeza do que somos, enfim. Somos da zona sul, lutamos pra viver. Buscamos de toda maneira o jeito de vencer. Somos jovens mensageiros da paz, mas não entendemos porque piora cada vez mais. Vamos levando a vida com a consciência pesada. Saber que tudo acontece e não podemos fazer nada. Vemos amigos, crianças, parentes sendo mortos. Buscamos soluções, mas só achamos corpos. Então o que fazer para com essa rotina acabar? Processamos agora ou a matança vai continuar. Para os manos aqui! Lutaremos de todos os modos para com isso acabar. Pois encontramos motivos, o jeito agora é ficar e lutar. Todos iremos lutar com as armas que temos nas mãos. Vamos pensar com a cabeça e agir com o coração. Pois essas cenas jamais serão esquecidas. Vamos lutar, nem que custe nossas vidas. Todos os dias de uma só força encontraremos paz. Motivação e coragem é a gente que faz. Encontraremos um caminho e uma solução. Permanecemos todos unidos, pois somos todos irmãos. Andando sempre para frente, jamais olhando para trás. Pois como diz o ditado, águas passadas não voltam mais. Pois sei que um dia tudo isso vai acabar. Deixando a paz e a esperança reinar em todos os lugares, isso irei dizer. Que sistema, meu irmão, agora alerta você. Estamos de todas as formas tentando mudar nossa realidade. Chega de violência em todos os cantos de nossa cidade. Tá na hora de todos pararem, pensar e se conscientizar. Chega! Queremos paz em todo lugar. Somos capazes de conseguir outro estilo de vida. Se acreditarmos, véi, encontraremos saída. Antes que seja tarde, vamos fazer nossa parte. Esperamos que vocês também façam a sua. Comecem dentro de suas casas e terminem na rua. É dessa forma que iremos mudar esse quadro. Somos sistema, meu irmão. Jamais ficamos calados e quem achar que estamos mentindo aí, então me provem o contrário. A gente pensar, zona sul é nossa área, então vamos lutar. Pare, tá na hora da gente pensar. Os manos da área são fodas, podem se cuidar.